estrada eu vou botar, e o coração eu quero abrir. Sob os raios do sol, sigo um sonho meu, eu não posso deixar de sorrir. Nada é melhor do que amigos rever, ainda que demore a chegar. As histórias vão fazer você sorrir, vão fazer você sonhar. Que todos saibam, lá vou eu, por novos caminhos seguir. Uma lua lá no céu a olhar pra mim, eu vou sob as estrelas dormir. E se a chuva cair, caminho.